comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social. IPSS de Évora apela à ajuda de particulares e empresas. Pão e Paz precisa de apoio financeiro e de géneros alimentares. Texto da jornalista Marina Pardal. São cerca de 120 refeições diárias que Pão e Paz fornece a famílias carenciadas de Évora. Essa missão é desenvolvida de forma regular há mais de 13 anos num espaço situado no centro da cidade. Esta associação começou a sua atividade em 2001 com a realização do seu primeiro jantar de Natal no Monte Alentejano, em Évora, sendo reconhecida e registada como instituição particular de solidariedade social desde 2003. 3 anos depois, abriu o refeitório na Rua dos Penedos, número 13, numa casa cedida pelo já falecido José Flamínio Rosa. Todo este trabalho tem sido levado a cabo com grande esforço e com a ajuda de diversas entidades e particulares, referiu a presidente da direção da Pão e Paz, Maria Teresa Caetano. Sendo uma instituição que vive daquilo que lhe dão, há alturas em que a ajuda aos outros fica ameaçada, já que a própria Pão e Paz passa por dificuldades. Presentemente, a associação está a passar por um desses momentos e apela por isso à ajuda de todos. Maria Teresa Caetano começou por recordar que temos despesas fixas mensais, nomeadamente 3 vencimentos, as contas de luz, água, gás, telecomunicações e alarme, para além da despesa da compra de alimentos, principalmente proteína, que é aquilo que é menos doado. Salientou que, neste momento, também já temos falta de arroz, massa, azeite e outros géneros. Segundo a mesma responsável, apesar de sermos uma IPSS e de lutarmos há anos por um acordo de comparticipação com a Segurança Social, têm surgido entraves burocráticos difíceis de licenciar essa ambição. Como tal, garantiu que sobrevivemos apenas do que nos doam, especificando que os meses de verão e esta altura de regresso às aulas são sempre épocas em que os donativos, quer alimentares, quer financeiros, são diminutos e nós continuamos a servir todos os dias cerca de 120 refeições. Nesse sentido, apelo às pessoas individuais que possam, que façam doações de géneros alimentares e ou financeiros à nossa associação, frisou a presidente da direção da Pão e Paz. Acrescentou ainda que pedimos às empresas da cidade de Évora, do ramo alimentar, que possam doar os excedentes e ou os produtos em fim de validade. A par disso, Maria Teresa Caetano apelou também às empresas que possam para fazerem donativos financeiros, apontando que podemos sempre passar recibos desses donativos. A mesma responsável realçou que às vezes muitas pessoas querem ajudar, mas não sabem o que comprar. Nesse âmbito, lembrou que existem os cartões presente dos supermercados que nos permitem gerir o donativo económico que as pessoas ou as empresas nos dão e comprar os produtos com melhor preço ou em promoção, consoante as nossas necessidades. Comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social.